escravidão. Já tinha procurado a solução, gastou tudo o que tinha e nada adiantou. A dor que carregava cada vez maior, angustiada, não sabia o que fazer. Já sem forças para andar, frito o coração. Então ela chorava, triste, sem razão. Desprezada, rejeitada, ninguém lhe deu a mão. Mas Jesus ali passava entre a multidão, o autor da fé, da glória e da libertação. Ela se arrastando aos poucos o alcançou, e na orla de suas vestes então tocou. Nessa hora um milagre todo mundo viu. Jesus Cristo disse: alguém me tocou, porque virtude de mim saiu. Faça como aquela mulher, se quer receber vitória, toque pela fé, porque ele está presente na congregação, te enche agora de unção. Jesus, nessa batalha você vai congregação, te enche agora de unção.